306 e chame para o posto de estacionamento. Sério, 376, essa é a indicação, chega da MAG, descida para 050. Gol 600, gol 286. 876, 600. Gol 1924, direita 060 para o curso do localizador. Segue tráfego do Airbus 737, 160 de ground. Gente, pro 060, na 924, aqui eu boto vai. Gol 1600, controle? Passaredo 2230. Padrão 566, operação para sequenciamento, esquerda 090, limite ao curso do localizador. Agora a gente final. Esquerda 090, limite ao curso do localizador, 3566, para 400. Sobre Salvador, eu vou no 322, boa tarde. Aguarde. Passaredo 2230, operação para sequenciamento, direita 140. Gol no 600. Gol no 600, torre 1895. Gente, vou informar 186. Gente, passaria 2230 para espaçamento direita 140. Nessa proa, intercepta o curso localizador. Autorizado em 2000, nós damos mais um ajuste. Direita 140, desce 2000, autorizado localizador, passaria 2230. Salvador, gol no 322. ONU 328, acendo identificação, Mari, decisão inicialmente ONU 40. Vou estar para presente posição. Quando Mari agora na presente, o número 40. Direto e TAP. Direto e TAP. ONU 924, estabilizado, ele é. ONU 924, redução para aproximação, torre 1895. 1895, boa. Passaria 2230, segue tráfego 5 milhas. Posição de 11 horas, 150 de grau de Boeing 738. 7, o Passaredo. Contrei 566, reduz a velocidade para 190 nós, desça para 2500 pés, 109 ajuste. Desça para 2500, 3566, na redução. Luiz, controle. Autorizado, 4089, portão 3 e chame táxi. Diverso autorizado. Passarão 376, controle. Confirma a velocidade na descida? Agora 1180. Gente. Descida reautorizada para 050 e TAP. 050 e TAP, presente. No prazo que o Luiz mantenha com sim, condições visuais a porte parede. 3566 para o curso do localizador, direita 080, reporte estabilizado. Direita 080 para o localizador, 3566. 3566 ainda mantém a 2500 pés. 3566. Passaredo 2230, torre 1895. Seu 1895, passaredo. 3, é a 08 do pátio 3, 5240. Gente, Alfa Kilo 8 no 33. copiando. Gino, mensagem 21 tá top, tá copiando. Tá pronto pra copiar, mensagem 21. Autorizado, Fortaleza, 330, disponível. Linha peso Luna 9, a decolagem da 1-0. Rua na esquerda, põe, subida Momo, transição Frote, controle 120 decimal 8. E o transponder é o 5011. Então 330 para Fortaleza, pelo peso do Luna 9, saída Momo Frote. Decola da 1-0, primeira curva pela esquerda, controle 208, transponder 5011, jet 671. Correto, chame pronto, no portão 4, web 6721. Jet 671. Copiado, o azul 4089 está livre, o táxi está direito. E no ponto de espera da 1-0, chame a torre 1895. O ajuste é 1-0-9. Salvador, boa tarde, bom 600 na Alfa. Boa tarde, Bruno 600, táxi livre, Alfa e Juliette, o gate é o 9. Livre táxi, Alfa, Juliette, o gate 9, o Bruno 600. Um próprio proposto na meta na número 4. Gente, só mais um instantinho, o Web 6721 só o pushback. Temos duas aeronaves aqui já no ponto de espera. O azul está um pouco aqui próximo ao pátio. Aguarde só mais um instante a liberação. Tá, a gente não vai aguardar o 7-1. Aguarde vetor final para o curso do localizador. O limite é o curso do localizador. Ok, esquerda 0 do Chico, apresentado pelo curso do localizador. Pan 3804, descida reautorizada no voo 090, pro de TAP. 090, TAP, 3804. 5566, chame Torres, 895. 895, Pan 3566. 1328, 2010, 109, ajuste. Obrigado, AVS, que você pista na zero, reporte estabilizado. 2019, motorista estabilizado, voo 322. Gol 697, sem identificação, chegada BOF, 4.000 pés, 1.009 ajuste, velocidade 2.500 mais. Ok, descida para 4.000 pés, 1.019, reduzindo, 697. Luna 376, autorizado descida para 3.000 pés, 1.019, ajuste. 3.000 pés, 1.019, ajuste. Web Jet 6721, está autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Sente livre o pushamento, 6721. Gol no 754 na escuta, tá cópia? No 754, não, tá. Você tá autorizado Campina Grande, o nível 350. Via peso Luno 0 até Neuma. E após Neuma, direto Campina. A decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Tuca, transição Zipar. O controle é 120.8, transponde 5013. E aguarde só um instante pro cotejamento. Vai, vai, vai. Passarelo 2230. Passarelo 2230. Tá livre o táxi de Alfa e Juliette. A remota é a 1-2 do pátio principal. Passivo, remota 1-2, pátio principal, passarelo. Jona 754, livre o cotejamento. Remota 3. 754 e chame nesta pronta para puxar e assinar. Sai 1376, curva direita pro 050. Direita 050. Amanete, o limite do curso do localizador. Voo 697 dos operadores 209. Cruze, Salvador 3603, Brasília 500. 305? Afirma. Tandro 605, contato radar 360 direto Leder. Direto Leder, 3605. Tandro 804, desça para nível de voo 070. 04. Change o corte rotatório. Três 804, autorizar 2010, 10019. 2-1 tá livre, passa a direita aí no ponto de espera da 1-0, chame a torre 2-2-9-5. Ajuste a 1-0-9. Então, passa a direita, depois a esquerda do ponto de espera da 1-0. Foi 118-9-5, ajuste no 0-1-9. Eu queria que me saia, Deus, obrigado, até a volta lá também. Até amanhã. Pessoal, 1376, direita 065. Alfa e Juliette, o gate é o OZ, 1-1, da 3566. Alfa Juliette para o 1-1, obrigado. Alfa 1-7, como é que você está na minha frente hoje? Chegou no 754, aguarde mais um instantinho, temos as boas da TAM que vai prosseguir agora para o gate 1-1, gate 11. Assim que o arbor cruzar através do portão 8, coordena com a equipe de som e a TAM está autorizado. Chamando o táxi posteriormente. Tá, tenta na nave da TAM, se ela cruzar o 8. Pronto, tá, vou no 7. Sim, ativo. Portão Golf, não pagou o controle? Cuida. Confirma intenção de pouso, pista 1-0 ou 1-7? Você ouviu? 1-3-8 com 8-9. 1-7. Sente, vou inicialmente pro 025, esquerda 025, precisa para 2000 pés e 019 de ajuste, aguardando para cancelamento. Ok, agora 025, para 2000 pés, para 18, já estamos na final, boa tarde. De contato radar, vou 380 da O. É, saída da O 380, confirma se está presente, pode voar da O. Pode voar da O. Pode ser, é de nós. 328 para amizade. 1328, 1895. 1895, isso? 1895. 1895. Ok, obrigado, boa tarde. Boa. 3804, autorizado ILS Axel Pista 1-0, reporte estabilizado. Vai reportar o 04. Para a 376, nesta proa, intercepta o curso do localizador. É 1376, controle. Para a 376. Espera a 376, controle. Muito boa tarde, Jardim Manhã. 720, tá cruzado 1300, faz na mão Alfredo. Abre 1721, contato radar 330, mesmo. 330 na mão, 1721. Controle. Salvador é o 3144 da Tampa, passando 190 para 150, informação November. 3144, sendo identificação, Mário 050-2509. Identificou, a Celera Mário, descendo 050, 259. Pousada 376, controle. 7 rádio. Pousada 376. Na escuta, prossiga. Pousada 376. Desça para 2010, 1019, o ajuste. Aguarde autorização para o ILS. 2010, 1019, informa que perdeu contato com o controle por algum instante. Sim. Gol 1697, reduza para 1809. Reduzindo 1698, táxi autorizado, Alfa Juliette, gate ao 03. Alfa Juliette 03, com 322. Esse é de imediato, o número 1806. Está autorizado, sanitário, 1806. Precisa para 2209. Estado 2209, a minha 320. Luna 697, desça para 3010, 1019. E 3010, 1697. Para 3605, chame Recife 951, alterne 13325. Visual, 04 da TAM. 038-04, chama torre 1895. Obrigado. Na posição ou já iniciou o pushback? Solo ou gol 1754, para o táxi 111, no POB. Autonomia 4 horas e 10, alternando para Salido. Aguarde informação de táxi, gol 1754. Vai, vai lá. Gol 1806, acione na posição e aguarde pushback. Gol 1754. Observe um Boeing da companhia que está ingressando agora na Juliette. O tráfego vai parquear no gate 3. Contorne o pátio principal, fique atento ao Boeing da companhia e após ingresso na Índia, chamando a torre em 118-900. E o ajuste é 1019. Ok, 1019 agora. Tá certo, 0-9 da companhia que vai parar no 3, contornando o pátio aqui. Vamos vir ainda no ponto de espera do 2-9-5, 7-4. Eu não ativo, 2 reais. Obrigado, senhor. O gol 1806, assim que o banho da companhia cruzar o traseiro de meia dúzia, está autorizado o pushback. E chame táxi. 697, mantenha a proa, agora já estou final para o curso do localizador. Eu, 697. Alfa Lima Golf já para cancelamento? Estou batendo aqui, 2010, a proa 021. Que motivo, já está para o cancelamento? Ainda não. Então, onde mantém a proa? Porque o procedimento é o IADS. O senhor informou que o intervalo seria modificar para o nosso site, confirma? É, quando o site do IMS. Sente, a nossa proa está autorizada a interceptar o localizador. Sim. Senhor, 376, chame Torres 895. 895. Gol na 697 para o curso do localizador, esquerda 160, rapaz estabilizado. E 160, gol 697. Tenor 6320, reduz a velocidade para 2009, tentou para sequenciamento, esquerda 020, limite ao lote. Esquerda 020, limite ao lote, 209, tenor 6320. Controle, o Oscar Papagô. Olá, gol na 697, esquerda 140, rapaz estabilizado. Esquerda 40, informaria. Oscar Papagô, prossiga. Só para utilizar o seu tráfego, posso fazer um visual pela 107, ok? Que não haja uma espera prolongada. Oscar Papagô, se mantém a ILS agora, rapaz estabilizado. Mantenha 2000 pés, Oscar Papa Golf. Salvador, rapaz, você na R3, no centro para novembro. Vale. A decolagem é da 1-0 com curva à esquerda no perfil da subida Momo, transição frote. O controle 120.8, acione 5030. Tá correto, 132 no meio, chame pronto no gate 2. Pode 6721, sobre restrita, nível de voo 290. 290, restrita, 6721. Apagou o seu localizador. Sente agora a transferência. Gol na 697, chame torre 895. Ei, boa tarde. Boa. Pode escapar para Golf, chame torre 895. Boa. Chanel 6320 para o curso localizador, direita 060, reporte estabilizado. Direita 060, reporte estabilizado, Chanel 6320. Comodoro, Chanel 6320. 004, tá? Boa noite, 06. Tá livre o táxi pelo pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chama a torre 286. O ajuste é 1019. Boa noite, 06. Desça para 2000 pés, 1019, reduza para 2109. 2000 pés, 1019, reduzindo para 2309. 04, tá vendo agora o gate, é o 01. E tá livre, ingressar pela Julieta, gate 01. Fique atento lá com a Golfo Pátio. Mas vai ficar atento, vai ingressar Pátio 01. Boa tarde, passarei 2230. Tá pronta a cópia? Vitória da conquista? Afirmativa. Ok, tá autorizado conquista do nível 180. Via rota do plano, a decolagem é da 10 e voará à direita no perfil da subida coral. E aguarda a liberação e o controle para prosseguir direto para a conquista. Ao confirmar, depois da posição coral, voa direto conquista. O controle opera em 1.20.8 e o transponder é 5.031. Marcarei 2.230. Autorizado 1.80 para conquista, decolada 10, direita coral, faz direto, 2.08, 5.031, passando 2.230. 2.30 está correto, cotejamento e para o push deck acionamento. Agora continua, passarelo. Zona 44, para o curso localizador, direita 050, reporta estabilizado. Direita 50, reporta estável, 3144. Chama 320, 3895. 3895, 3895. Boa tarde, gol no 697. Autorizado, tá? Alfa e Juliette, o gate é o 5. O gol no 697. Esse tá, Alfa e Juliette, gate 5, gol no 697. O Salvador, gol 924. Então, você solicita o 310, Marcelo, posição 10. 310, será coordenado, aguarde só um instante, voo no 924.